O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes da nossa Associação Stop à Destruição do Mundo. Estamos aqui hoje com, mais uma vez, com os senhores, nossos associados aqui da Stop, né? Mas eu acho que vocês muitas vezes devem pensar o que é isso, né? O que é Stop à Destruição do Mundo, trilogia analítica, Dr. Kepp. Bom, Dr. Kepp já é conhecido, um psicanalista, autor de muitos livros, né? Sobre psicanálise, sobre socioanálise, socioterapia. Ele é um cientista já que trabalha há muitos anos, muito conhecido. Mas o que tem a ver tudo isso, né? As escolas Millennium, o Grande Hotel Trilogia. A questão, mais ou menos, que se coloca é a seguinte. Dr. Kepp e eu desenvolvemos uma ciência chamada Trilogia Analítica, com a nossa, inclusive com a colaboração de outros associados, que é um instrumento que é usado nos projetos para ajudar a parar a destruição do mundo. A destruição do mundo, a destruição da saúde do ser humano, enfim, todas as áreas da vida do ser humano, da natureza, que estão evidentemente em risco e que estão sendo destruídas, nós desenvolvemos, então, instrumentos desta ciência que se chama Trilogia Analítica, que são usados nesses programas. Então, esses instrumentos são usados na educação, são usados na saúde, na medicina integral, são usados na economia, no trabalho, na sociedade, no ensino de idiomas, no ensino primário, secundário, ensino primário e médio, né? Como é? Fundamental e médio. Fundamental e médio. E, principalmente, para cuidar da cabeça do ser humano, né? Para cuidar da cabeça do ser humano, porque cuidando da cabeça do ser humano, então a gente pode cuidar melhor do resto. Então, como ajudar a parar a destruição do mundo e do ser humano ele mesmo? Usando os instrumentos, os projetos dessa ciência que se chama Trilogia Analítica. Por isso que quando vocês entram nos nossos sites, tem um monte de sites, uma porção de sites diferentes, e eles... vocês dizem, mas o que tem a ver tudo isso? O que tem a ver é que essa ciência, ela foi formulada, ela foi desenvolvida para ajudar a melhorar a qualidade de vida do ser humano, para ajudar a melhorar a sua saúde em todos os sentidos. Essa associação Stop à Destruição do Mundo, ela foi fundada em Paris em 1992 e ela contou com a colaboração de associados de diversos países e diversas profissões. Então, quem quiser saber mais, pode inclusive solicitar o nosso jornal, que é distribuído em São Paulo, Stop. Jornalzinho Stop é da Stop à Destruição do Mundo. É ligado ao trabalho de Kepp, de Pacheco. E justamente traz artigos que falam dessa ciência que pode ajudar o ser humano a parar a destruição do mundo. Deu para entender, turma? Deu, né? Acho que sim. Porque é muito difícil, é um trabalho amplo, envolve países, nações, programas de televisão, programas de rádio, escolas de línguas. É quase que um novo mundo, né? É um mundo desinvertido que a gente está ajudando a humanidade a construir. Lá, Dr. Kepp. O meu trabalho, né, de trilogia analítica começou com a descoberta praticamente da inversão. Na inversão, eu constatei, eu trabalhava no Hospital das Clínicas e trabalhei lá durante 30 anos com o professor Edmundo Vasconcelos e também dava aulas no segundo e terceiro ano nas cadeiras do professor Decour, né? Que eram aulas sobre a questão da circulatória, né? Cardiologia. E também eu tinha muita amizade com o professor Alípio Correia Neto e com aquele Eurícrides de Jesus Zerbini, que fez o primeiro transplante, né? Cardíaco na América Latina. E o nosso trabalho é para mostrar que, além do tratamento orgânico, né, do corpo, o importante era ver a parte da alma. Então, eu praticamente fui o primeiro a escrever aqui no Brasil um livro sobre medicina psicossomática, que até essa época não havia um trabalho sobre esse campo, né, de origem psicológica das doenças. De maneira que o nosso trabalho aqui, por exemplo, no rádio, né, ou na televisão, é para ajudar o povo e a causa das moléstias, né? Que existe o fator, vamos dizer, orgânico, né, o órgão físico, e existe muito mais ainda a questão psicológica, que a gente pode chamar de espiritual, a parte da alma, né? Quer dizer, a parte das emoções é que determina praticamente todas as doenças físicas. Então, eu fiz até um programa de televisão no Fantástico, acho que foi em 78, dizendo que todo medicamento dá uma, vamos dizer, um benefício para a pessoa, e 3, 4, 5, até mais, contraindicações, né? De maneira que o medicamento se torna muito perigoso se a pessoa toma constantemente ou em excesso. Isso causou um transtorno aí, né, para a indústria farmacêutica. Então, nós temos aqui várias pessoas que poderiam falar sobre esse trabalho, né? Temos várias pessoas que têm uma experiência incrível, às vezes de 10, 20, 30 anos, né? O que que vocês gostariam de falar? Doutor Kepp, o senhor está falando. Eu sou uma dessas pessoas, porque eu tive a honra de participar desse trabalho que o senhor fez lá no Hospital das Clínicas naquela época. E também participei desse programa que o senhor citou, onde o senhor fez esse comentário a respeito. Então, realmente, foi assim, acompanhei esse trabalho e vi todos os resultados que ele traz, né? O senhor falou... Lembra, né, lá na cirurgia, às vezes a pessoa ia entrar na sala de operação e nós tínhamos lá o Dr. Gáudio, por exemplo, que era cirurgião, e ele tirava o doente da sala para tratamento, né, psicoterápico. E às vezes, sem operação, sem medicamentos, a pessoa sarava. É, ele próprio frequentava os seus grupos de psicanálise, né, Dr. Kepp? Então, ele realmente acreditava que a causa fundamental da doença orgânica é mesmo, são esses conflitos a nível psicológico, né? Uma vez conscientizados, tem esse efeito de reenergizar o corpo e devolver a saúde para a pessoa. Sabe, naquele tempo, viu, Léo? Viu, Cláudio? Uhum. Naquele tempo... Eles pensavam que primeiro a pessoa tinha uma doença orgânica. Somatopsíquico. É, e depois teria a psicológica. É. Aliás, eu me lembro do professor Vasconcelos, que esse era o grande ponto de interrogação. Porque ele anteriormente acreditava nisso. E queria convencer o Dr. Kepp. Mas Kepp, mas como que é assim? Mas primeiro vem a úlcera, depois a pessoa se sente mal e fica deprimida, ou fica desgastada, estressada. E o Dr. Kepp falava, não, é o contrário. E fazendo, então, ali o tratamento nos clientes, dentro da clínica dele, ficava comprovado. Inclusive, o senhor cita, né, esse exemplo de uma cliente que tinha retocolite ulcerativa gravíssima, 60 evacuações diárias, estava mesmo já na rota da final, né? E vocês lá, o Dr. Kepp e o Dr. Gáudio, que Escarabel Nogueira também, que era trabalhava cirurgião. Com o senhor, era cirurgião. Então, vocês conseguiram livrar uma porção de pessoas da cirurgia. E isso ficava uma coisa interessante, porque era justamente na clínica cirúrgica do Vasconcelos que as pessoas eram livradas de fazer cirurgias. Você sabe, Cláudia, eu conhecia muito, tinha muita amizade com o professor Euríclides de Jesus Herbini, né? O cirurgião que fez o primeiro transplante. Então, quando ele fez o transplante naquele cliente, acho que é o Domingos o nome dele, E eu perguntei a ele, mas você se sentiu bem com o transplante cardíaco? Ele falou, bom, eu não ia viver mais nem um mês, agora vou viver pelo menos 2 anos. Então, consultando vários daqueles indivíduos que fizeram o transplante, eu cheguei à conclusão de que se o indivíduo não aceitava o próprio coração, dificilmente aceitaria o coração alheio. Isso abalou muito Zerbini. Você lembra, né, Ortiz? E aí ele começou a parar de fazer o transplante, de ter tanto interesse, né? O que mais vocês querem falar? Então, eu queria narrar um episódio aqui, Dr. Kep, que quando eu fui entrar na Folha de São Paulo para trabalhar, então eles me deram como teste entrevistar o Dr. Zerbini. E eu aceitei, assim, muito alegre. Aí eles falaram assim, o Zerbini odeia o jornal aqui e não dá entrevista para ninguém. Então, eu fui procurar, eu falei, como é que eu vou entrevistá-lo, né, se ele não gosta da Folha? Eu lembro que eu fui procurar o senhor havia escrito o livro Psicanálise da Sociedade. E o senhor falou, não, vai lá, explica para o Dr. Zerbini que ele é uma pessoa muito humana, que é um teste que o senhor está fazendo, tal. E o senhor me deu o livro Psicanálise da Sociedade. Agora, o que o jornal queria descobrir, né, eu depois vi isso, que doença o Dr. Zerbini tinha, porque ele estava afastado por doença. Então, o sensacionalismo do jornal era o seguinte, será que ele está doente do coração? Veja só a pauta que me deram, Dr. Kep. Aí, quando eu cheguei lá para entrevistá-lo, ele veio assim, até eu fui lá com o Dr. Kasseb, e ele veio assim, andando meio trôpego pelo corredor, e o Dr. Kasseb disse, olha lá o Dr. Zerbini. Então, quando eu cheguei lá, a secretária falou assim, ele não atende ninguém. Ele está, não dá entrevista, não atende ninguém. Aí, quando nós entregamos o livro, falou assim, olha, o Dr. Kep mandou entregar para o senhor. Ele falou assim, ah, o Dr. Kep? Faz favor, venha aqui na minha sala, né? Então, aí explicamos que eu precisava fazer um teste para ser admitido, que ele precisaria dar entrevista para mim. Ele me deu 1 hora de entrevista. Então, é uma coisa muito interessante, e foi graças, logicamente, a essa grande amizade que ele tinha ao senhor, que eu percebi na hora. E aí o senhor conseguiu emprego na Folha, né? Isso. Agora, quem mais quer falar sobre essa questão médica? Então, eu tenho aqui um exemplo do livro A Origem das Enfermidades, é um exemplo de análise, uma pessoa que fala, eu estou com muito medo agora que parei com os remédios. Agora o senhor tem mais consciência do seu medo depois que parou com os remédios? Eu gostaria de controlar mais esse medo. Estou com as mãos e pés gelados. Sem dúvida alguma, o senhor está melhorando, porque está conscientizando o que sente. É, parece que os remédios escondem o que eu sinto. É, o importante é sempre perceber o que sente, para não haver perigo de infarto ou algum maior problema físico. O próprio sentimento de pânico é fundamental para não acontecer um problema maior no sistema orgânico. Mas como vou me organizar para não sentir tanto? A garantia para o senhor é justamente o ato de perceber o que sente. Então, eu acho fundamental isso na trilogia, que o senhor escreveu aquele livro, também Autossentimento, da importância da pessoa se sentir. É importante, né, Aninha? É a pessoa perceber que ela tem uma determinada doença e que é de fundo, assim, vamos dizer, psicológico. Se a pessoa percebe isso, metade da doença já se foi embora. Dr. Kep, essa semana nós estamos estudando um livro do senhor no curso de pós-graduação de psicossociopatologia, né, aqui na CITA, que é o livro Metafísica Trilógica 2, né? E é um livro muito precioso, ele se chama Fenômenos Sensoriais Transcendentais, né? Que estuda justamente esses fenômenos ditos extrasensoriais, como a telepatia, pré-cognição, clarividência, visão de seres espirituais, etc., né? Até contato, né? Contato, mediúnico, como se chama, né? Esse contato com todos seres espirituais. Fenômenos, exatamente. Anjos, espíritos de pessoas que já faleceram, tudo isso, né? Está nesse livro, incrível esse livro. É muito interessante, porque o Dr. Kep resgata o espírito científico nesse tipo de assunto, que normalmente é sempre tratado com superstição, foi alijado da ciência. Como uma e através... outra religião, né? Exato. E não como ciência, como ele trata. É. Mas sabe, esse foi o grande valor de Allan Kardec. Porque Allan Kardec não queria fazer uma religião. Ele queria mostrar que nós temos contato com os seres espirituais e que as religiões e as igrejas tinham medo de abordar. E que o ser humano, então, deixando de lado esses fenômenos ligados aos sentidos internos, profundos do ser humano, ele perdeu muito. E ele tem, o senhor mostra, inclusive, uma função na criação. Fazer esse elo entre o lado material físico e o lado transcendental é a função do ser humano, né? Que está deixado. O ser humano é transcendental. Certo. Não só os que estão lá, né? Também estão aqui, como nós que estamos aqui, estamos lá também, né? É, tá certo. E o doutor Giraldo? Sim, doutor Giraldo é um médico que morou muitos anos nos Estados Unidos, ele é colombiano, e ele se entusiasmou por esse trabalho e correu para cá para aprender. Exatamente, doutor Kepe. Cada vez estou mais contente aprendendo do senhor, da doutora Cláudia e de todo o equipe trilógico. Uma coisa que chama a atenção a mim, doutor Kepe, é essa lista que tem a medicina convencional que eles chamam de doenças incuráveis. Entonces le listan cáncer, AIDS, presión arterial, diabetes, epilepsia, Parkinson, Alzheimer, psoriasis, lupus. Y lo que uno ve, doctor Kepe, que para la trilogía analítica no existen doenças incurables. Lo que pasa es que la medicina convencional muchas veces no va al fondo del problema. Y como el señor estaba hablando ahora, el fondo del problema es emocional. Si la persona aceita os problemas emocionais que ela tem e que ela mesma inconscientemente criou os problemas, toda doença pode ser curável, como se demonstra aqui na trilogia analítica. Até a morte, né? Podia ser resolvida aí. Eu acho, doutor Kepp, que se o ser humano chegasse a um nível de consciência mesmo total e uma mudança mesmo fundamental de si e da sociedade, olha, a gente vai estender a vida, pelo menos, muito. E com qualidade, né? Exatamente, com qualidade. Doutora Cláudia. Eu, doutor Ademar, o senhor gostaria de ser eterno? Seria bom, né? Assim não poderia, não deixaria suas namoradas. E é bom, precisava ficar sempre moço também, né? Isso, é. Porque pra ter namorado é bom, né? Ter saúde, juventude. O problema é que o corpo envelhece, viu? E não acompanha junto. Então, doutor Kepp, eu peguei um caso essa semana de uma paciente lá que deu um caso assim típico de inversão. Ela chegou lá com uma dor de cabeça muito forte, dor de estômago e insônia, né? Aí eu comecei a ver um pouco mais a história dela, ela relatou que estava numa firma que a dona da firma ofereceu todas as condições para ela ficar na firma, né? Assim, aumento de salário, tudo, que ela iria ganhar mais. Mas ela já tinha uma dívida anterior. Ela falou, não, eu preciso sair para ganhar mais dinheiro para pagar minha dívida. Aí ela saiu da firma, se deu mal, entendeu? E piorou mais a dívida dela ainda. E ainda ficou doente e teve que fazer um empréstimo bancário. Então, eu tentei mostrar para ela essa inversão que ela teve de largar essa firma, né? Que a pessoa estava oferecendo tudo e ela não aceitou aquilo. E ainda metia o pau na patroa lá. Aí, quando ela percebeu isso, ela se aliviou bastante, né? E falou que até ia voltar lá para talvez readquirir o trabalho. Então a gente nota que a doença da pessoa, às vezes está tão óbvia, mas a própria pessoa não tem consciência disso, da destruição que ele faz. Ah, geralmente não tem, viu? Se o ser humano não entrar nessa questão psicológica, ele não vai conseguir melhorar. Não vai conseguir ser, vamos dizer, uma pessoa integral. E a doutora Julieta, ela foi uma grande aquisição que nós tivemos aqui. O que ela gostaria de falar? Aprender de vocês. Eu gostaria de comentar a importância do trabalho do Senhor no aspecto da consciência, que é o aspecto que permite captar a energia e conseguir que nos consigamos levar vibração às nossas células, porque quando ficamos na inveja, na raiva, todas as nossas células ficam doentes e começam outros processos más graves ainda. Entonces, a consciência nos permite entrar en contacto con esa energía que está en todo o universo. Doutor Kepp, deixa eu ler uma frase do seu novo livro, Escravidão e Liberdade. Eu acho que esses aforismos que o senhor coloca, aliás, cada título de capítulo é um aforismo, geralmente. Mas o senhor colocou alguns aforismos aqui que eu não queria deixar passar. O senhor pôs aqui, quem não faz o bem também não percebe o mal que realiza. Então, vamos ver, a dentista, a senhora está de acordo com a só com o tratamento orgânico ou não? Não, não. Olha, doutor Kepp, lá no nosso consultório, a gente dá uma orientação psicossomática, trilógica para os clientes, e eles vão aos poucos percebendo essas questões emocionais, porque, por exemplo, um fato assim que acontece quando a pessoa fica com muita raiva, fica com medo, com inveja, estressado, dá uma alteração, por exemplo, na quantidade e na qualidade da saliva. E aí, por exemplo, a pessoa acaba ficando com muitos problemas bucais, com cárie, dentárias. Então, às vezes, crianças, né, quando tem um ambiente familiar assim, que está um pouco instável, elas começam a aparecer com muitas cáries rampantes, né? Então, a gente sempre dá essa orientação mais profunda, né? Agora vamos ver a Luciara. É o seguinte, o senhor escreve aqui no livro Escravidão e Liberdade que todo mundo, o título é O Ser Humano Sente Horror em Ver a Si Próprio. Então, o senhor fala aqui de um indivíduo que fala para o senhor, não consigo parar de viajar. Aí o senhor fala para ele, o que é viajar? Ele fala, fugir do lugar onde estou. Aí o senhor fala, será fugir do lugar em que está ou fugir de si mesmo? Então, acho que as pessoas ficam fugindo delas mesmas. E dá uma angústia tão grande, uma frustração tão grande, que ela... Porque aonde ela vai, né? Ela leva... Isso. Maluquice dela. Então, nós vamos ter um curso agora, doutor Kepp, justamente, vença seus medos e seja aprovado. Então, é um curso bacana para quem tem, assim, medo. A gente vai fazer justamente isso, trazer a pessoa a ter contato interior para perder esse medo que ela tem. Então, vença o medo que tem de si mesmo. Isso. É, e não do exame. É medo de si mesmo e não do exame. Ó, tá vendo, gente? Tá vendo? Mais um aforisma. Então, vamos agora dar para vocês aqui, vou ler o último aforisma da tarde ou do dia, né? Que seria assim, esse é lindo. Se Deus condenasse alguém, não seria Deus. Isso é muito bonito e muito confortante. Então, gente, qualquer coisa que vocês queiram saber mais da ciência trilógica, dos nossos livros, programas de televisão, programas de rádio, nosso jornal, atendimento principalmente em psicanálise individual, grupo, os cursos terapêuticos que a Millennium realiza, todos os nossos programas. Então, vocês podem acessar o nosso portal www.trilogia.ws e todos os nossos sites. Agora, o telefone mais fácil de entrar em contato é 3032-3616. 3032-3616. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, ao lado do Shopping Center Eldorado. E também existe uma escola Millennium em cada bairro de São Paulo principal, para atender você e para fazer os seus cursos de línguas, ao mesmo tempo realizando terapia e curando das suas doenças e do seu estresse. Aprendendo filosofia, ciência, incrível. Saibam mais. 30 32 36 16 é o nosso telefone. Até a próxima.